o Guia de Leitura, um quadro do podcast A Coluna. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Giovanni, direto de São Petersburgo, com mais um episódio do podcast A Coluna, nosso episódio número 25, e que hoje a gente tem um episódio que é parte do nosso quadro Guia de Leitura, em que a gente faz análises, né, de textos teóricos, teórico-políticos, né, para contribuir na formação marxista aí, e na construção de, né, de uma cultura socialista, na formação de quadros, né, revolucionários no nosso país, no espalhamento aí do marxismo. E o nosso episódio de hoje, primeiro episódio do ano, então é feliz ano novo para todo mundo. Estou aqui com o Henrique. Então, e aí, galera, beleza? Feliz ano novo para todo mundo. Vamos nessa. Nosso primeiro episódio do ano vai tratar sobre dois textos, né? Um texto que chama A Que Herança os Comunistas Devem Renunciar, da camarada Anita Leocádia Prestes. E um outro texto, né? A gente vai fazer um conjunto aí, um dueto aí, que é A Carta aos Comunistas, do Luiz Carlos Prestes, que recentemente, né, fez aniversário, o 3 de janeiro, né, marca os 123 anos do natalício, do velho, né, do Luiz Carlos Prestes. Adoro essa palavra, natalício, né? Qual que é a tua palavra preferida da língua portuguesa, Henrique? É, rebosteio, que também é uma coisa que a gente tá vivendo no Brasil há um tempo. Mas a gente também tem outras efemérides, né, Henrique? Quais são as nossas outras efemérides aí? O que você está falando? Tu escreveu ali 62 anos da Revolução. Ah, sim, sim. É. Muito bom lembrar, né, que no dia ano novo a Revolução Cubana triunfou, né, e continua bastante firme, né, fazendo as mudanças que eles julgam adequado para fortalecer o seu processo. Né, 62 anos. Né. Esse ano, né, daqui a alguns meses, a gente vai comemorar também, né, os 150 anos da Comuna de Paris. Né. Foi uma das primeiras experiências, talvez a primeira, né, efetivamente, de uma gestão operária, né, do poder, que mostrou, né, toda a vicissitude e sanguinolência da burguesia quando se trata, né, de manter, né, a dominação. É verdade. Pena que, em muitos casos, a gente tem ainda muita gente de esquerda que não aprendeu nada com a Comuna, nada com a Revolução Russa, nada com a Revolução Cubana, mas estamos aqui para criticar também e fazer esse debate e essa relação, né, dos comunistas, dos revolucionários, né, com os problemas da formação sócio-histórica e do poder burguês, são parte também, são tema desse episódio, né, que são questões tratadas nos textos mencionados. Então, como sempre a gente segue nesse quadro, a gente vai fazer uma série de perguntas, né? E essas perguntas vão guiar o nosso debate sobre esses textos, e elas também vão estar disponíveis ali depois no nosso site. Mas também é bom lembrar, né, que o nosso podcast, para quem já nos acompanha, deve estar cansado de saber, mas para quem não acompanha e está começando agora, a gente tem diversas plataformas em que o nosso podcast está disponível. O Spotify, o Podcast Addict, o Castbox, o Deezer, o iTunes, o Google Podcast. A gente também logo vai estar disponível no YouTube, talvez com algum certo atraso com relação à data de lançamento de cada episódio, já que o YouTube exige, né, um upload separado. Mas é isso, vamos estar disponível em mais um espaço. E também, quem quiser, pode ir direto no nosso site, acoluna.org. Vai ter uma lista de player do Castbox no lado direito, ou pode ir em acoluna.org/podcast, que vocês vão encontrar a lista de todos os nossos episódios lá. Nossos outros 24 episódios vão estar disponíveis lá. Mas então, vamos lá. Vamos fazer uma breve apresentação aqui dos textos. Esse texto que eu mencionei, que é A Que Heranças Comunistas Devem Renunciar, ele é um texto que a Anita escreveu, né, a filha do Prestes e da Olga Benário. Ela escreveu e publicou esse texto numa revista chamada 80, né, em novembro de 1980. Queria saber o que aconteceu com essa revista nos anos 90, né? Uma boa pergunta, porque parece que tá meio combinado. Temporalmente, né? Condicionada, né? Sim. Enfim, o texto ele foi elaborado com a participação do Prestes, né? Ele estava buscando aprofundar a discussão e a compreensão, né, do conteúdo que foi exposto na sua famosa Carta aos Comunistas, foi lançada em março de 1980. Então aí tem alguns meses de diferença, né, um texto do outro. Ele adquiriu uma bastante importância, assim, né, no sentido de marcar quais eram as posições do Prestes, quais eram as posições dos comunistas alinhados às posições revolucionárias do Luiz Carlos Prestes, que foi assim como qual se designou muitos dos grupos que romperam, né, com o Prestes, em 1980, romperam com o PCB junto com o Prestes, deixar claro, em 1980. Enfim, e ele tem um certo valor histórico, assim, e também tem um conteúdo interessante do ponto de vista teórico-político. Tu pode falar um pouco aí da carta, Henrique? É, então, esses dois textos, né, que a gente falou, eles se complementam muito bem, né, no sentido de que a carta veio primeiro, né, que foi uma manifestação do Prestes para as bases do partido, enquanto daí depois, né, a herança veio para, né, assentar de forma mais teórica, né, todas as causas que se manifestaram ali na carta, né, falando principalmente de todos os problemas, né, que acometeram o partido já há vários anos, né, fazendo essa crítica, né, e exatamente junto com ela uma autocrítica, né, porque Prestes era do partido, né, desde 1934, né, secretário-geral desde 1943, apesar, né, de tava preso nesse período, né, mas ele conduziu, né, toda a vida partidária por muito tempo, então ele sabe, né, que o grosso, né, desses problemas ocorreram, se gestionaram sobre, né, a presença dele ali, né? Então ele não se exime de forma alguma, né, dessa parcela de responsabilidade e aponta, né, como também um chamado para as bases tomarem o rumo do partido na mão, imaginando que ainda seria possível, né, envolvendo as bases, né, uma retomada revolucionária e depurar o oportunismo do partido, né? Isso não vai ser possível, né? E depois ele definitivamente rompe com o partido, né? Que acho que pelo que eu entendi, nesse período ele só tinha rompido com o Comitê Central, né? Então a gente vai entrar isso em detalhe daqui a pouco. Sim, e para quem quiser algum grau de complementação, tem um documento bem interessante, chama Ecos da Carta de Prestes. Foi publicado em abril de 1980, então ele foi publicado um mês depois, né? Tá no site lá do ILCP, que é o Instituto Luiz Carlos Prestes, que é gerenciado, né, pela Anitta. Esse documento ele foi publicado de maneira clandestina, né? E ele também ajudou, digamos assim, a divulgar essas posições, das divergências, né, do Prestes com o Comitê Central do PCB. E vou deixar depois o link também desse documento, mas ele também foi publicado em livro, né? Recente, lançado pelo Gustavo Rolim, que organizou vários textos do Prestes. E é um texto realmente bem interessante. Ele ajuda bastante a clarificar, né, quais foram as divergências, como elas foram se aprofundando. Mas então, vamos lá, a primeira pergunta. Manda ver, Henrique. Então, Gil, começando dentro da herança, né? A Anitta, ela fala bastante sobre a questão do dogmatismo dentro da história do PCB, né? Então, fala pra gente um pouco o que que é essa questão do dogmatismo e que tipo de situações, né, questões políticas que isso aí se manifestava, né? Que tem vários exemplos que a gente pode pegar ao longo da história do PCB que isso causou problema. Bom, primeira coisa que ela comenta, né? É sobre a questão muito forte na época, que é um conhecimento débil do marxismo e da realidade brasileira, né? Só para vocês terem noção, né, os primeiros marxistas estudarem o marxismo assim em língua portuguesa, né? A primeira tradução do Capital para a língua portuguesa, por exemplo, foi só ali na década de 70. Então, imagina, né, gerações inteiras, né, de comunistas foram formadas com textos às vezes muito panfletários, né, ou manualescos que vinham de, que eram redigidos em língua portuguesa, e os que tinham alguma condição melhor, que tinham um caráter um pouco mais intelectualizado, tinham acesso ao marxismo em outros textos, como o Capital, por exemplo, em francês ou em espanhol. E aí isso, imagina, gera, né, um certo poço, né, entre a base mais intelectualizada e a base menos intelectualizada do partido. E essa dificuldade, né, de ter um estudo generalizado do marxismo levou a ter várias visões muito manualescas e muito dogmáticas, né? Eles buscavam respostas, né, de certa forma, em modelos dados, né, em modelos específicos, e eles buscavam aplicar, né, viam o que aconteceu na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, depois na Revolução Cubana e tal, buscavam aplicar aqueles modelos de forma mecânica, né, à realidade brasileira, e que estava sobre forte influência, né, das teses, antigas teses, países coloniais, semicoloniais, semifeudais, da Terceira Internacional. Então eles tinham, né, na base do seu dogmatismo, eles tinham uma visão de que existia ainda um feudalismo na América Latina, né? Ou seja, de que existia resquícios feudais, né, no Brasil, que precisavam ser liquidados por uma revolução burguesa, né? Ou seja, isso gera, né, uma política tática muito complicada, né? Porque daí teoricamente tem que se aliar com a burguesia para fazer a revolução burguesa, e que isso gerava, né, uma deformação estratégica, né, desse ponto de vista. Ali eu não entendi exatamente o que tu colocou como disputa entre o imperialismo inglês Isso, não, é porque assim, né, o Lenin, né, quando ele estuda lá a questão do imperialismo, né, ele tá colocando, né, que tem a partilha do mundo entre as nações, né, entre as potências imperialistas, e elas, né, vão disputar entre si também, né, principalmente naquele período onde não existia o imperialismo hegemônico, né, como hoje. E muitas das coisas que o PCB fazia naqueles primeiros anos deles era tentar interpretar as disputas entre a burguesia dentro do Brasil como um resultado imediato de disputas do imperialismo fora. Tipo, a burguesia rural no Brasil é aliada à burguesia imperialista inglesa, a industrial é ligada aos americanos, né? Então, não via, não lia o conflito a partir da sua lógica interna, né, suas coisas, eles remetiam tudo para fora, né, e viam essas coisas, né, de uma forma muito simplificada, né, com os esquemas. Pois é, então a gente vai ter essa forma esquemática e também vai ter, né, nessa assimilação mecânica, né, da tática leninista durante a Revolução Russa, por exemplo, né, depois a gente vai ter, se a gente ler os livros da Anitta, ela vai demonstrar como que a Revolução Cubana e Chinesa também impactaram em várias, depois, cisões do PCB, né, e como muitos outras comunistas foram influenciados por essa visão meio dogmática. Mas a primeira e mais importante visão, aplicação mecânica do modelo foi baseada na Revolução Russa, né? De que primeiro era necessário fazer a Revolução Burguesa e depois era necessário fazer uma Revolução Proletária, né? E olha, eu diria que mesmo assim, do ponto de vista da formação social russa, achar que existiram duas etapas estritamente separadas da revolução no, na Rússia é um negócio discutível, eu diria assim, né? Elas foram muito interconectadas e foram muito muito rápidas entre si, e que na prática muitas das reformas burguesas, reformas democráticas que são tarefas historicamente delegadas, né, à burguesia, né, que realizou nas revoluções democráticas burguesas na França, na Holanda, na Inglaterra, também nos Estados Unidos, com algum grau de diferença, Mesmo assim, é complicado, né? Porque muitas dessas tarefas foram, de fato, só realizadas depois da Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro estritamente não continuou o processo de Revolução Burguesa de forma muito clara, porque era uma burguesia também que estava ligada com o capital francês, com o capital inglês, né, e estava em guerra com a Alemanha, enfim, todo um debate aí que a gente poderia fazer, mas que não entra agora na questão, de que mesmo olhando assim, né, a Revolução Russa não teve estritamente duas etapas muito separadas, né, entre uma revolução e a outra. Acho que também vale a pena denotar, né, que uma das críticas da Anitta é como os comunistas, né, o marxismo da época criava hierarquização, né, de contradições, contradição entre o capital nacional, entre o capital estrangeiro, de uma forma muito estrita, né, ou seja, não conseguia identificar os laços de dependência que existiam entre um capital e outro, e achava que seria possível, né, conquistar de alguma maneira a burguesia nacional, né, que é um animal mitológico aí, que ainda muita gente acredita. É, tem gente que acredita em Papai Noel, que acredita em astrologia, e tem gente que acredita na burguesia nacional. Mas, enfim, é a vida e estamos aí para criticar isso, né? E isso foi uma das críticas da Anitta nesse texto, né? Ela também tem um outro texto, né, fazendo menção ao pensamento do Mao Tse-Tung, mostrando como também existia um certo dogmatismo ali, onde fazia uma hierarquização muito mecânica de certas contradições da realidade e das contradições sociais, né, impostas pelo capitalismo e pelo imperialismo. Bom, mas seguindo a nossa lista de perguntas aí, Henrique, né, como que a autora caracteriza a relação entre tática e estratégia ao longo da história do PCB, do Partido Comunista Brasileiro? Bom, antes de falar o que a autora pensa, se fazer uma digressão para Karl von Clausewitz, né, um general prussiano do século XIX, né, que para discutir essa questão de tática e estratégica, até porque muita coisa do marxismo a gente dialoga bastante com a teoria militar, né? Então, para botar em termos assim, né, a estratégia é, bom, primeiro a tática, né, para Clausewitz é a movimentação das forças armadas em função de uma batalha. Né? E a estratégia é o emprego de cada batalha, né, do conjunto das batalhas em função da guerra como um todo. E isso se transporta muito bem para dentro, né, da nossa noção de marxismo, porque a gente tem um objetivo, de longo prazo, né, que é alcançar uma sociedade sem classes, né? E para ela a gente tem que traçar uma estratégia, né? Como que a gente vai chegar lá? Agora, só conhecer a estratégia, né, como que, isso que é a revolução do proletariado, né, tá, que é tudo que a gente está discutindo aqui, precisa saber as táticas corretas a adotar em cada momento, né? Então, a ideia é essa, né, que para a estratégia ela tem que se desdobrar em táticas conforme as necessidades conjunturais, né, cada coisa assim, né? Tem uma pergunta E, de fato, marginal, Henrique. é. E qual que é a definição de tática e estratégia no futebol? Cara. Pô, 3 da manhã aí agora, quero saudar aí o Palmeiras que deu um sacode no River Plate dentro da casa deles, e amanhã eu vou torcer pro meu Santos passar do Boca. Depois a gente conversa disso. Vocês vão ouvir já sabendo se a gente passou ou não. Mas a questão é a seguinte: tem essa questão, né, pro PCB, né? Que eles tinham uma estratégia que a gente está discutindo aqui, que ela era profundamente equivocada por essas más compreensões, e como ela não correspondia com a realidade, ela não conseguia também formular táticas corretas, né? Isso que é interessante, né? E a gente vai olhando, né, ao longo da história do PCB, como que as táticas deles iam frequentemente oscilando, né, de uma hora para outra, assim, às vezes extremo esquerdismo, a hora, né, o oportunismo de direita, né? Então eles começam a época lá com o extremo obreirismo, né? Só pode entrar trabalhador, trabalhador, né? Tanto que não queriam nem recrutar o Prestes, né? Porque o Prestes era vindo, né, das Forças Armadas e tal, né? Apesar de ser a maior liderança popular do Brasil na época. Aí, né, vem a período dos anos 30, e aí eles fazem insurreição armada, né? Tentam, né, insurreição armada ali por meio da ANL. E aí vem, né, a repressão do Estado Novo, daí começa todo o processo, né, do Brasil se envolver contra o fascismo, né, na Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética capitaneando a frente ampla contra o fascismo, né, e aí eles aderem completamente ao Getúlio, né, e depois ao, não completamente, estou simplificando aqui, né, não foi, né, no queremismo, né, muita gente diz que o PCB fez, eles não participaram, eles tinham, claro, uma autonomia, né, mas foi assim uma coisa, né, de apoiar a União Nacional, né, contra o fascismo e tal. E aí, depois, né, eles começam a apanhar do Gaspar Dutra, e aí eles voltam para uma política bastante esquerdista, né, e tanto que chamam voto nulo nas eleições de 50, né, depois percebe que não deu certo, daí no Congresso lá de 1954, né, e até 1958 volta, né, para uma posição bastante conciliação com a burguesia nacional, né? Então, assim, tu vê que em algumas décadas, né, vai oscilando bastante, né? E isso é o que a Anitta discute como um sintoma muito claro de que a estratégia não estava adequada com a nossa realidade, né? Porque não conseguia, né, se calibrar por algo, né? Então ficava toda hora tateando e tentando, ver o que se adequava mais ao momento, assim, né? Bom, se tu não quiser comentar nada disso, eu já te passo para outra pergunta, né, que tem a ver com esse período, principalmente do PCB aí na década de 40, né, que é para quando ela critica as questões das ilusões parlamentares na história do PCB, se puder falar alguma coisa sobre isso. Y mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Patria o muerte. Y deja que el sol aparezca sobre América, sobre América, sobre América del Sur. Para responder essa pergunta, vamos citar um documento do PCB da época, né, mencionado pela Anitta. Na época da redemocratização, entre aspas, né, de 1946, onde o PCB argumenta o seguinte: estamos convencidos de que dentro de um parlamento democrático livremente eleito, de que participem os genuínos representantes do povo, será possível e relativamente fácil encontrar a solução progressista de todos os nossos problemas. Será possível, então, legislar sobre a propriedade da terra, em particular dos latifúndios abandonados, nas proximidades dos grandes centros de consumo e de vias de comunicação já existentes, colocando seus donos ante o dilema inexorável de explorá-los por métodos modernos ou de entregá-los ao Estado para que sejam suas terras distribuídas gratuitamente à massa camponesa sem terra que nelas queira viver, trabalhar e produzir para o mercado interno, em expansão e cada vez mais livre, do que tanto necessita nossa indústria. Num parlamento democrático, será possível legislar contra o capital estrangeiro mais reacionário, contra os contratos lesivos ao interesse nacional e ao progresso do país. Ou seja, né, a ilusão parlamentar, né, do PCB na época é muito gritante, né, de achar que seria possível, né, apenas a partir de uma democracia burguesa, enfrentar, né, os problemas do capitalismo, que nessa época já estava, né, constituído de forma dependente, ainda não monopolista, né, em 46, mas já estava constituído de forma dependente, achar que seria possível eliminar aquilo que eles chamavam esses resquícios feudais, né, e combater o capital estrangeiro que estava dominando o país, fortalecendo o capital nacional. Então, novamente, aí o animal mitológico, em que a partir, né, desse parlamento isso seria possível. Nessa fase ainda tá inclusive quase praticamente, né, omissa, né, a ideia de fazer isso de um ponto de vista revolucionário, né, ou seja, ainda vendo a democracia limitada de 46 como uma possibilidade de fazer essas reformas. Quando, na verdade, a democracia de 46, né, a Constituição de 46 foi muito limitada, né, ainda existia várias limitações no que diz respeito à questão do voto de analfabetos. Agora não lembro se existia ainda restrição censitária, mas é possível que tenha tido restrição censitária. Então, mesmo na Constituição de 46, teve uma grande parcela da população que não pôde votar, né? E isso, inclusive nas outras, né? Nos anos seguintes, né? Na eleição do Getúlio, na eleição do JK, na eleição do cara da vassoura lá, esqueci o nome dele. Jânio Quadros. Jânio Quadros. Nessas eleições teve uma restrição muito grande, né? E achar que isso era possível de ser reformado por dentro de um parlamento democrático seria realmente uma grande ilusão, né? Especialmente enfrentar o latifúndio, né? Que é uma instituição profundamente enraizada na formação social brasileira. Sim, para complementar, né? O triste, né? O irônico, né? Apesar disso, né? Quando essa declaração que o Gil leu de 46, né? Para lembrar, né? Que daí em 47, bom, só para falar, né? Isso também tinha muito a ver com o desempenho do PCB nas eleições de 46, né? Foi ali que o Prestes foi eleito senador mais votado do país, né? E elegeu uma bancada bastante expressiva, acho que cerca de 11 deputados, né? Entre, né, o Marighella, o Gregório Bezerra, se não me engano, o Jorge Amado, se não me engano. Portinari, eu acho, também foi eleito. Então, talvez tenha tido um fator de empolgação aí, né? E aí o trágico foi isso, né? Que em 47 o registro do Partido Comunista, acho que do Brasil na época ainda, né, foi cassado, e em 48 os mandatos, né, deles foram também cassados, né? E aí foi, né, colocado totalmente na ilegalidade, né, e sem mais nenhuma representação parlamentar. Isso motivou bastante, né, a virada esquerdista que o PCB teve, que nem eu mencionei, né? Então, realmente não dá para confiar muito na democracia burguesa, quase nada. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou, agora parece que piorou, piorou, piorou. Bom, e aí a gente passando um pouco mais para outras questões teóricas ali, né? A pergunta, né? Como a autora trava a polêmica com os defensores da democracia como valor universal, né? Essa ideia da democracia como valor universal, um conceito, categoria que algumas pessoas utilizam, e como ela situa esses autores em relação às concepções estratégicas hegemônicas no PCB daquele período. Então, daí a gente está já pulando, né, um pouco bem mais para o final do século XX, né, na segunda metade, pelo menos. E aí as concepções, né, que o movimento comunista foi desenvolvendo, né, ao longo do século XX, teve, né, todo aquele dogmatismo, né, que caracterizou a Terceira Internacional, e a sociedade vai evoluindo, então vai precisando criar novas respostas para novos problemas. Só que, né, às vezes a forma de tentar se livrar do dogmatismo acaba indo para um revisionismo, né, e começa a surgir coisa bizarra, né? Então tem essa caracterização aí do que a gente chama de um eurocomunismo também, né? Foi muito influenciado ali pela social-democracia, né, daquele período, né, que teve, né, o welfare state, né, na Europa e tal, que começou a contaminar muito, né, a visão estratégica, né, do marxismo, principalmente na questão do poder, né. Então teve muitas coisas que foram trazendo, né, de chama, né, de contrabando para dentro do marxismo, coisas que são extremamente tóxicas, né, para a teoria do proletariado, né. E uma delas é essa ideia, né, que era defendida bastante pelo Carlos Nelson Coutinho, pelo Leandro Konder, né, da democracia como um valor universal, né? E é estranho isso para o marxismo, né, do todo o debate que o Lenin faz, principalmente, né, de entender a sociedade, né, toda a sociedade de classe como uma ditadura, né? E a gente tenta construir a ditadura do proletariado para ser, né, a forma, né, que o povo, a maioria, exerce o poder. E a gente entende que a democracia que existe hoje em dia é uma democracia burguesa, né, que pode estar mais aberta, pode estar mais fechada, mas o caráter de classe dela tá ali, né, por mais velado que em alguns momentos seja, né. E então entender a democracia como algo que não precisa de adjetivos, né, algo talvez até ahistórico, né, seria uma coisa que é bastante complicada para o marxismo, assim, né? Isso é uma coisa que estava pegando, né, bastante gente naquela época, né? Também vendo todo esse contexto do mundo, né, da dificuldades da União Soviética, né, muitas críticas que ela sofria, né, uma sociedade europeia que naquele período estava, né, com um bom nível de bem-estar social, né, criava muitas ilusões, né, nas pessoas, né? E hoje, para a gente ver tudo isso desmoronando, talvez tenha ficado um pouco mais claro, né, de ver que isso aí não faz sentido, né? Mas olha o que a Anitta coloca, né? Porque tinha essas ideias e tinha também o oportunismo do PCB, que estava com as suas ideias totalmente também degeneradas, né? A Anitta fala: se o conjunto de ideias sobre a Revolução Brasileira presente nos documentos do PCB tem como eixo central a falsa concepção de uma revolução de caráter democrático-burguês no Brasil, que permita o desenvolvimento capitalista independente e democrático, e, teoricamente, numa segunda etapa, a Revolução Socialista, as concepções apresentadas por Leandro Conder e Carlos Nelson Coutinho e outros adeptos de suas teses vão mais adiante. É a democracia burguesa penetrando no socialismo, ou seja, a tese do socialismo democrático, entre aspas. Eis a mais nova contribuição teórica dos que chegaram à negação do socialismo, mas evitam dizê-lo com todas as letras, né? Claro, porque também estava muita gente vendo, né, a falência teórica, de certa forma, dentro do partido, e tentavam vir com novas teses, né, para renovar teoricamente o partido, que era algo realmente necessário, né, mas vinha com uma coisa que era mais capitulacionista ainda, né, no sentido teórico, né, de abandonar objetivos estratégicos e tentar se adequar, né, aos ditames, né, que o capital permitia ali, né. O capital consegue conviver, né, até certo ponto, com um estado de bem-estar social, né? Então, isso é algo terrível, né, pro marxismo, que acredita, né, que a gente tem que disputar o poder efetivamente, e a partir, né, de um poder revolucionário, produzir as mudanças que vão abrir caminho para o socialismo. Eu acho que vale lembrar também que nessa época a tese mundial, né, que o capital estava divulgando de forma muito intensa, que o imperialismo estava divulgando muito, de forma muito intensa, é a tese do totalitarismo, né? Tem ali a grande veia, né, da Hannah Arendt, mas tem outras, né, outros autores, né, que também trabalham com essa categoria. E que até hoje em dia, né, são muito muito utilizadas de dizer que existia, né, uma que a União Soviética era totalitária, Tenta mimimi e tal. aproximar isso com o nazismo, né? Esse também é o principal problema, né? É, que tenta comparar, né, o Stalin com Hitler, que ambos eram totalitários e tal, né, que são ponto de comum, que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Acho que quem mais combateu isso nos últimos anos é o Losurdo, e que eu acho que é uma empreitada muito importante, né, para a gente retomar, né, questões estratégicas fundamentais para enfrentar as penetrações burguesas na teoria do proletariado, mas que hoje ainda tem muito adeptos dessa tese, né, que sempre que são socialistas, entre aspas, né, se colocam diante, né, de um debatedor que tenta criticar a União Soviética, ou criticar Cuba, ou criticar até países que não são nem propriamente socialistas ainda, mas que estão num processo de transição mais ou menos lenta, mais ou menos atravancada ou com diferentes obstáculos, já se coloca contra, né, essas experiências, jogando elas no lixo, dizendo que aquilo é totalitarismo, que aquilo não é socialismo de verdade, e que aí vale a pena, né, aquela menção do Prestes, né, num programa televisivo ali, né, que ele argumenta o problema do intelectual brasileiro, né, que ele idealiza o socialismo e como o socialismo real não corresponde, né, àquilo que ele idealizou, ele combate o socialismo real. Então ele é um recuo ideológico absurdo, né? De não, primeiro não analisa de forma detalhada, né, os problemas de transição e de construção do socialismo em diferentes países, joga fora, né, todas a experiência, inclusive adere, né, adere às teses burguesas de democracia como valor universal e começa a falar em socialismo democrático, né? Ou seja, socialismo com liberdade, socialismo com sei lá o quê, é um recuo absurdo, né, do ponto de vista do marxismo, do ponto de vista das bases fundamentais do socialismo. Isso é um recuo enorme. É o É o quê? que o Mesaro chama de socialismo Mickey Mouse. Socialismo Mickey Mouse. Tem um termo também que o Losurdo utiliza, Ah, autofobia. é autofobia, né? E quando a União Soviética caiu, né, ele vai utilizar um termo, né, de que acho que na verdade ele fala até antes, né, ele fala da hecatombe ideológica, né, ou seja, muita gente começou a aderir às teses que são teses do imperialismo, são teses da CIA, são teses dos institutos de formação política e ideológica, dos termos que hoje a gente utiliza, né, os think tanks, pessoal aí que recebe dinheiro direto das fundações de grandes monopólios para escrever baboseira contra o socialismo, contra as lutas populares, e aí vai lá e fica falando besteira sobre a China, sobre a Coreia do Norte, sem saber, sem ler uma palavra de mandarim, e lendo The Guardian e New York Times, achando que está bombando com essas teses absurdas, né, do imperialismo, e querendo adaptar isso para dentro da teoria do socialista de uma maneira totalmente esquemática, né, totalmente recuada. Eu não idealizei nenhum socialismo. Marx, eu perguntava a Marx, o que vai ser o socialismo? Ele dizia, não sei, não posso dizer. O mal do intelectual brasileiro é esse, é que ele idealiza um socialismo tirado da cachola dele. E como esse socialismo não coincide com o socialismo real, ele então combate o socialismo real. O socialismo real surgiu de um país capitalista, né? E não se muda a sociedade da noite para o dia. A cabeça dos homens é a última coisa que muda. Na União Soviética mudou a estrutura social. Quanto à liberdade, a democracia soviética é muito mais forte, muito mais democrática do que a de qualquer país capitalista. Mas enfim, voltando um pouco aí ao tema da formação social brasileira, né? Acho que para a gente concluir essa parte aqui do texto da Anitta, né? Essa é a grande questão, né? A grande autocrítica que o Prestes vai fazer, que a gente vai analisar, depois do nosso intervalo, é a questão da formação social brasileira, de entender a burguesia como a burguesia brasileira, como uma burguesia não é nacional, mas ela é nativa, ou seja, ela nasceu, ela floresceu, desabrochou em terras nacionais, mas que desde muito cedo, né, se talvez não, inclusive desde o início, desde da sua gênese, nasceu de forma dependente e associada, ou seja, ela depende do imperialismo para sobreviver, ela depende economicamente para ter a sua renovação tecnológica, para ter os fluxos de capital entrando e saindo, e ela também é associada, né, porque se torna aliada política e econômica, né, do capital estrangeiro, vai realizar, né, utilizar, né, o imperialismo também como, né, uma forma de sua defesa, né? Mas é associada e é sócia menor, né? Ou seja, é uma, sei lá, uma lupem burguesia aí que cultiva, né, valores extremamente reacionários, extremamente antidemocráticos, que não tem nada a ver com os valores da burguesia concorrencial, da época concorrencial do capitalismo, e que tem, né, uma visão extremamente elitista, escravocrata, né, particularmente no Brasil, e que não tem como ser aliada estratégica do proletariado no Brasil na luta anti-imperialista, né? A burguesia nunca vai voltar, a burguesia brasileira nunca vai voltar às suas armas contra o imperialismo, porque é o imperialismo que garante a sua existência. Então a burguesia brasileira é extremamente assustada com qualquer impulso democrático que possa existir no das massas populares no Brasil. Então realiza todas as decisões, né, todos os seus processos de transformação por cima, né, várias revoluções por cima, e não tem como ser. E mesmo assim o pessoal fica insistindo nesse negócio, né, de construir uma aliança, uma frente ampla, né? Porra, já teve Teve muito golpe, né, cara? Pô, teve golpe em 50, golpe, teve o suicídio do Getúlio, teve o golpe de 61, teve o golpe de 64, teve pessoal recuando, né, a derrota das diretas já, teve, olha, Teve o golpe para quando o Getúlio estava se democratizando em 45, eles deram um golpe para fazer isso de outro jeito. exatamente, né, cara? É, não tem muito. Tipo, não, é muita ilusão acreditar que é possível confiar nessa burguesia, ou que é possível achar o, sei lá, né, o setor democrático do exército, das forças armadas, ficar esperando a Que foi salvação. depurado, né? Que foi inclusive depurado durante o golpe militar, né? O que tinha, né, de nacionalismo no exército foi também sofreu ali dentro, né? Fizeram um trabalho muito bom, né, para poder abrir para a democracia de hoje. Eles fizeram um trabalho muito bom, né, de garantir que tudo ficasse do jeito que está, né, para eles poder voltar para, né, para os quartéis. Eles fizeram todo esse serviço, né? Sim, e com intervenção direta do imperialismo, a escola das Américas, né, impondo a doutrina de segurança nacional, de inimigo interno. E o exército foi depurado várias vezes, né? Foi depurado depois das revoltas tenentistas, foi depurado depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né, a força expedicionária foi extinta. Tem um ali especificamente sobre a questão do golpe. Vale a pena ver o documentário do Silvio Tendler, né, que é o Militares pela Democracia, né, os vários militares que foram contra o golpe foram perseguidos dentro das Forças Armadas, alguns até torturados. Então, assim, pô, ficar acreditando, né, que existe uma ala democrática da direita brasileira é muita ingenuidade, ou é um cretinismo sem tamanho. Enfim, e a grande questão que está imposta a gente é que não tem como a gente fazer as tarefas democráticas das revoluções burguesas clássicas confiando na burguesia brasileira. É, são tarefas que hoje dependem exclusivamente do bloco, né, do proletariado e de outros possíveis aliados que o proletariado possa ter, né, os camponeses, intelectuais, trabalhadores, profissionais liberais, estudantes, artistas, enfim, né, até uma parcela dos pequenos empresários, pequenos burgueses que são oprimidos pelo capital monopolista pode, numa primeira fase, ter algum interesse em enfrentar, né, o capital monopolista. E esse bloco precisa enfrentar, né, o poder dominante no Brasil, o bloco hegemônico, que está cristalizado num tripé, que é o imperialismo, o latifúndio e os monopólios. E esse tripé, né, o tripé de dominação, precisa ser abalado, precisa ser enfrentado por um bloco que seja antimonopolista, antilatifundiário, e antiimperialista. Então, a luta antiimperialista no Brasil, a libertação nacional, um governo nacionalista, só é possível como um momento interno da Revolução Socialista. Não pode, não é possível ser algo separado, né? Tem, inclusive, que eu estava falando antes, né, de que tinha uma visão equivocada, né, sobre a Revolução Russa, né, de que existiam duas etapas e tal. É só pegar os textos do Lenin, inclusive os textos mais, assim, o texto de 1905, né, as duas táticas da social-democracia. É, mesmo nesse texto, que ainda não estava exatamente claro qual que seria o caráter de um futuro governo revolucionário, o Lenin já deixa muito explícito que não tem motivo nenhum para confiar na burguesia russa, que ela ia se amedrontar, que ela iria correr para trás da autocracia para se defender, e que era necessário, né, uma ditadura democrática do proletariado, dos camponeses. Nesse mesmo Inclusive nesse texto, né, já está muito claro que o Lenin já via que a revolução, o caráter da revolução não clássica é um caráter que passa que a revolução burguesa, a burguesia, ela se torna um inimigo muito evidente, né, do bloco popular, né? E isso precisa ser recuperado no Brasil. E as ilusões democráticas, as ilusões parlamentares, o cretinismo parlamentar, realmente são um problema que cuja raiz está na estratégia equivocada. Bom, então, mas para a gente continuar mais esse debate, vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta para discutir a carta aos comunistas do Prestes. Não tire a gente do ouvido, que a gente já volta. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. Estamos de volta para esse segundo e último bloco, onde a gente vai tratar finalmente da Carta aos Comunistas do Prestes, né, que é finalmente o momento, né, que ele presta contas, acerta as contas com o passado do partido e com ele mesmo, né, lança uma série de autocríticas, e ao fazer isso, né, ele também está apontando para a gente de forma positiva, né, o que um partido precisa ter, né, para ser de fato um partido comunista revolucionário e não oportunista, né, como dizia Prestes, para merecer, né, tá aí liderando o proletariado, né? Então, né, no meio dessa crítica, a gente também vai tirar esses princípios que vão nortear, né, uma coisa que a gente acredita que é importante para a esquerda no Brasil até hoje, né? Vamos lá, então. Gil. Bom, e a primeira pergunta desse bloco é quais foram os problemas, né, que o Prestes menciona quais foram os problemas que assolaram, né, a direção do PCB, de acordo com o Prestes, na carta, né? Então, vamos falar alguns aqui, acho que ficam bem claros, né, o que significa, outros a gente pode desenvolver mais, né? Uma questão de falta de princípios, né, que as coisas não tinham bem estabelecido, né, como a gente deve fazer, então ia fazendo conforme conveniência, né, a indisciplina, né, e confusão, no sentido, né, de... Ora, né, um faz uma coisa, né, e partido em outro lugar faz outro, né, outro dirigente faz outro, né, acaba criando uma confusão interna, né, a indisciplina, né, no sentido, né, que as pessoas não se sujeitam, né, ao organismo coletivo, né, isso é muito importante, né, num partido com centralismo democrático, né, que a minoria se submeta à maioria, né, a questão do carreirismo, né, que é a medida de ver a progressão, né, dentro da organização como uma meta pessoal, né, indivíduo ali, né, querendo simplesmente estar em cargos mais altos como uma realização pessoal, né, e o poder, né, de certa forma influência, né, que isso trazia junto, né. Outra coisa que ele também coloca, que eu acho bem interessante, até dá para desenvolver um pouquinho, é a questão da falta de direção coletiva, né, e essa questão de direção coletiva eu acho interessante, que eu acho que tem bastante também confusão, né, sobre o que isso significa, né. Tem muita gente entende, eu acho que às vezes de uma forma um pouco meio unilateral essa questão da direção coletiva, né? Como seria só a coisa assim, de todo mundo na organização participar, todo mundo tá pensando em tudo, que com certeza, né, tem seu mérito no sentido assim, né, de a gente tá na concepção, né, leninista de partido. É importante que as pessoas, né, não tenham nenhum desenvolvimento unilateral, né? Consigam, né, se formar dirigentes, né, e consigam substituir e ser substituíveis, né, isso envolve processo de formação e preparação dos quadros, né, mas o Prestes dá um sentido bem preciso para essa questão da direção coletiva, que é o controle e planificação das resoluções, né, então ele também está criticando ali também, né, de que tinha resoluções, né, que o partido adotava coletivamente, né, nas suas instâncias deliberativas, mas não existia forma, né, de aplicar elas, porque se perdia, né, e não tinha a direção trabalhando em cima disso, né, isso também é direção coletiva, isso que é importante pensar, né, que o partido vai ter suas instâncias, né, mais abertas, né, de deliberação em determinados momentos, mas para executar elas precisa, né, dos órgãos colegiados que precisam, né, executar essas coisas, né, controlar, planificar, distribuir tarefas, né. Isso também é um sentido bastante importante, né, da direção coletiva, que estava muito ausente, né, agora, né, num democratismo de tentar liberar tudo, né, todo mundo opinar em todo momento, né, que não é algo adequado, ou ora pode acontecer, né, de uma direção que centralize tudo e não envolva as bases em nenhum processo de deliberação e execução, né, que também não é adequado para um funcionamento a longo prazo de um partido, né. E aí, Gil, comenta outras aí, que não, problemas não é o que faltava, a gente pode dividir tranquilamente isso aqui. Bom, e um, é, realmente, né, para virar o PPS tinha que ter muito problema. E um dos outros problemas que o Prestes menciona é a conciliação em torno de posições genéricas, né, que nada resolve, ou seja, posições que tem divergência no comitê sobre determinada coisa, aí não consegue chegar num consenso, né, debate e tal, aí se cria uma posição genérica que todo mundo concorda, mas que não resolve o problema, né, porque ela falsamente criou um falso consenso em torno da questão, e não foi resolvida. É tipo assim, tem um pessoal que gosta de verde, outro pessoal que gosta de azul. Qual que vai ser a cor que vai ser escolhida? Aí escolhe, tipo, azul piscina, assim, que ninguém sabe direito se é azul ou se é verde. Ou, enfim, é, fica nessa essa criação de posições abstratas que não resolvem problemas que são concretos, né? A análise leninista, né? A posição leninista é sempre de analisar concretamente a situação concreta, né, e tomar posições diante de problemas concretos, e embora às vezes exijam graus de abstração para se compreender esses problemas, a resolução ela tem que ser concreta, tem que dar orientar para a ação, né, e a solução através de conciliações genéricas leva ao imobilismo, porque tu não resolveu o problema, tu só achou uma nuvem muito distante em que a gente vai ficar, né, contemplando a nuvem ao invés de resolver o problema que precisa ser resolvido. É, além disso, ele vai mencionar o oportunismo, né, daqueles que mudavam sua posição por conveniência pessoal, ou seja, por uma vantagem aqui, uma vantagem ali. É, isso também está ligado com outro problema que ele aponta, que é o compadrismo, ou seja, ter ali certos dirigentes que acabavam, digamos assim, criando seus grupos, né, e fazendo trocas de favores no interior do partido. Depois ele comenta, né, a falta de uma política de quadros, que levava, né, a sua pouco desenvolvimento, né, dos quadros políticos, no que tange a formação, no que tange a certas especializações, no que tange a sua relação com as massas, né, e que levou, né, de certa forma, o PCB a ter muita dificuldade em vários momentos de dirigir um movimento popular, que... Por exemplo, em alguns casos dirigiam sindicatos, mas era um sindicato muito populista e tal, né? Então isso realmente não formava quadros de verdade, né? E também, né, o Prestes menciona que a disputa da política interna, quando ela é transformada numa luta pessoal, né, que as pessoas começam a criar rixas ou a se ofender pessoalmente, ter, né, digamos assim, certa intriga, né, ficar criando intriga, quando na verdade o que precisa ser debatido é a política da organização, a política do partido, para resolver esses problemas concretos, e aí essa disputa política fica atravessada, né, por problemas pessoais que afetam o ego de um, afetam o ego de outros e tal, e isso gera prejuízo, porque as questões políticas não são devidamente tocadas. Morte da ditadura! Não, senhor! Você é o morte da ditadura! Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. E manipulado. Perfeito, Gil. Então, vou para, né, te espremer mais um pouquinho, fazer mais uma pergunta, né, passando a seguir, né, o Prestes estava já comentando um pouco, né, como ele ainda tinha rompido, né, com o Comitê Central, mas não com o partido, ele ainda via uma importância no, do sétimo congresso, né? Só para, né, situar o pessoal, né, o PCB tinha feito o quinto congresso em 1960, né, ainda bem aos moldes, né, da política, né, da declaração de 58, né, reafirmando, né, toda a sua crença, né, na aliança com a burguesia nacional e tal, e fez o seu sexto congresso em 1967, né, que já dentro da ditadura, mas como foi no começo, eles ainda conseguiram se organizar, né, eles tiveram que adiar um pouco, mas conseguiram. E aí depois, né, com a intensificação, né, da perseguição, isso se tornou impossível, né, boa parte, né, do Comitê Central foi para o exterior, e aí ficaram muito tempo tentando organizar, né, o sétimo congresso, que só viria a acontecer em 1984, né, mas estava naquele clima ali, né, de vários anos tentando organizar esse congresso, e é onde o Prestes acreditava, né, que conseguiria organizar as bases, né, para mudar. Bem, me responde isso aí, Gil, me explica melhor como que é isso que ele discute. Bom, ele via que esse momento era esse momento pré-congressual, era um momento, né, uma oportunidade que as bases do partido tinham para tomar, né, o partido em suas mãos, ou seja, realmente fazer uma mudança, né, depois de muito tempo aí na clandestinidade, né, e de uma direção deformada, né, atrasada em relação às lutas da classe trabalhadora. O Prestes vê aquilo como uma oportunidade histórica, especialmente para conseguir rever, né, a estratégia equivocada que tinha guiado o partido até então, que a gente já mencionou no outro bloco. E ele via também que a legalização do partido, né, era uma condição necessária, né, para construir um partido verdadeiramente democrático. Isso era uma coisa que precisava ser conquistado pelas massas, né, que não podia ser uma benesse do regime, né. Aquele documento, né, fala, né, que a gente mencionou do Eco, a Carta do Prestes e tal, também passa por essa questão, né, de que a direção do PCB queria, né, o Comitê Central queria apertar a mão estendida do general Figueiredo, ou seja, né, tentar conquistar a legalidade do partido a partir de um favor, né, uma coisa por cima, né, enquanto o Prestes via que isso era possível a partir de uma pressão das massas, da classe trabalhadora, né, da militância partidária que conquistasse, né, a liberdade para poder organizar legalmente o Partido Comunista. Ô, Gil. E oi. Não, e só para também comparar, né, como isso foi lá no final do Estado Novo, né, porque o PCB, né, teve aquele poucos anos de legalidade, foi legalizado no final de 45, oficialmente, mas durante, né, praticamente ali já de abril, né, quando estava terminando o Estado Novo, o PCB já estava legalizado na prática, né, porque o Prestes saiu da prisão, né, e começou a fazer comício, né, em São Januário, né, no estádio, né, lá de São Paulo, né, municipal. Então, tava as massas organizadas e garantiram, né, que o PCB estava liderando aquele processo, né, e depois a formalização da legalização foi um detalhe, né. Então, realmente aquele foi um processo que foi conquistado pelas massas, né, e por isso que o Prestes entendia, né, que deveria ser assim também, né, década de 80. Sim, aquele período também foi um impulso democrático, né, que existiu não só no Brasil, mas no mundo todo, com a vitória soviética, a vitória do Exército Vermelho, né, na Segunda Guerra Mundial, que derrotou o nazifascismo. Redundou em várias coisas, né, a Revolução Chinesa, toda a descolonização do mundo, né, tem conexão direta, né, com a derrota do nazifascismo. E no Brasil, essa derrota, esse impulso democrático, ele foi teve conquistas importantes, mas foi logo contra atacado, né, pela reação. E enfim, mas voltando ali na questão, né, o Prestes achava que era possível, né, se realizar, né, os debates congressuais, né, ainda, né, antes da legalização, e que isso faria parte desse processo, né, de luta pela legalização do partido. Que não era possível, né, se fazer um congresso verdadeiramente democrático e com isso reconstruir o partido de um ponto de vista revolucionário e democrático, fazendo um congresso na ilegalidade, na clandestinidade. Aí tem uma citação aqui importante que eu acho que vale a pena a gente ler do Prestes, né? Não posso admitir e nem concordar com a volta ao arrudismo, à utilização de métodos discricionários e autoritários na condução da luta interna, à manipulação dos debates, à rotulação das pessoas com as mais várias etiquetas do tipo esquerdista, eurocomunista, ortodoxo, duro, etc. Não é admissível que se continue a usar de expedientes como a nomeação de delegados a conferências partidárias para as quais deveriam ser democraticamente eleitos pelas organizações a que pertencem. É necessário que todos, em particular os dirigentes, falem abertamente o que pensam. Devemos repudiar o comportamento dos que calam de público para falarem pelas costas. Então, tu vê que tinha toda uma novela ali. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Gerada, né, por essa deformação que o PCB estava vivendo no interior da sua luta interna, no interior, né, da sua transformação, né, que passou por o extermínio de vários quadros, né, mas também a capitulação de vários outros durante o período mais duro da ditadura. E só para comentar, né, esse arrudismo, né, que ele se refere, né, está se referindo ao Diógenes de Arruda Câmara, que foi por muito tempo secretário de organização do partido, né? Desde 1943, né, até a década de 60, quando ele saiu para fundar o PCdoB. E como o Prestes, né, ele foi eleito lá em 1943, né, na Conferência da Mantiqueira, e o Prestes foi eleito secretário-geral em absentia, né? E aí quem assumiu o secretariado, né, da organização foi Diógenes, né? Então ele que na prática estava em contato, né, com as bases da organização, e por algum período, né, o Prestes era mais como uma figura ideológica, né? Depois que ele foi entrar em contato, né? E quando a situação democrática no país se agravava, né, e fechava, o Prestes era obrigado pelo Comitê Central a ficar incomunicável, né, por muito tempo, né? E o Prestes, né, evidentemente acatava, né, mesmo discordando da decisão. E aí quem coordenava as coisas era, né, o Diógenes de Arruda Câmara. E aí vinha todas essas formas, né, de lidar que parece estar denunciando, né, todos esses expedientes autoritários. Não aprendi a dizer adeus. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Bom, e aí, como que o Prestes relaciona a construção de uma organização revolucionária com a sua estratégia, Henrique? Essa é uma questão central da carta. Central, cara. Isso aí é para estampar numa camiseta, eu acho. Né? O que que o Prestes vai falar, velho? Não se pode separar a elaboração de uma estratégia revolucionária da estratégia de construção de uma organização revolucionária. Ambas se condicionam reciprocamente. A estratégia revolucionária é a condição da eficiência da organização, e a organização é a condição da formulação de uma estratégia correta. Então, ele está dizendo isso, né? Olha, tem que ter também uma análise da realidade adequada, né? E a partir dessa análise da realidade, a gente vai formular uma estratégia, né? Pensar a partir, né, como que a gente sai daqui onde a gente está e chega, né, no nosso horizonte, então organiza uma estratégia, só que a estratégia, né, precisa se efetivar, né? E para fazer isso precisa, né, de homens e mulheres convictos, né, e dispostos, né, a colocar aquilo em ação, né? E como que essas pessoas vão se organizar é um problema, né? E o Prestes está chamando a atenção que precisa, né, de uma organização correspondente àquela estratégia, né, que tu está assumindo, né? Então, é aí que está, né? O Prestes vai dizer, né, então, dá para tirar, né, digamos, análise, digamos, para o passado e para o futuro, né? No passado a gente vê isso, né, que como o PCB adotou estratégia totalmente, né, desconexa com a realidade brasileira, isso teve impactos na sua própria organização, né? Então, vai fazendo alianças, né, com a burguesia, isso vai diminuindo, né, o rigor, né, na proximidade, né, a prioridade que o partido tem junto às massas proletárias, né, e vai trazendo elementos politicamente, né, ideologicamente alienígenas ao proletariado, e vai mudando, né, e vai se conformando à ordem, né? Então vai perpetuando esses elementos, né, que ele descreveu antes, né, autoritários, né, mandonistas e tal, porque isso vai sendo funcional a um partido que está abandonando a estratégia revolucionária, né, está se adequando à ordem. E também a gente pode pensar isso para o futuro, né, como isso faz sentido mesmo, né? E aqui, né, só para ilustrar mesmo, assim, né, também não levem, né, isso de forma tão unilateral, né, mas eu acho uma coisa que para ilustrar, né, seguinte, né, muitos anarquistas, por exemplo, né, eles têm a concepção insurrecional, né, que querem digamos, botar abaixo o Estado, né? Não estão tão interessados em construir um contrapoder, né? O que muitos organismos anarquistas no mundo fazem? Eles se organizam em federações, né? Ou seja, tem uma autonomia local, que é o importante para organizar ali as massas, né? E causar, né, algum tipo de tumulto social, né, que permita derrubar o Estado, né? Não precisa ter uma grande unidade teórica e nacional, né? Então, pode ver esse binômio, né? Partidos, né, que têm um interesse eleitoral muito grande, né, no Brasil, né? Muitos deles, né, na esquerda, são formados por tendências, né? Seja, tem partidos dentro de partidos, né? Eles funcionam bem porque eles, nesse sentido, né, porque eles podem, no movimento, né, de massa, no movimento estudantil, eles podem quebrar o pau entre eles, né, entre essas várias tendências, mas no que eles dão muito peso, que são as eleições, eles estão todos juntos, né? Então, para quem, né, tem essa ideia, né, de ocupar o Estado por dentro, né, essa forma organizativa pode ser interessante. Agora, para a gente, né, que entende que o caminho para o socialismo passa, né, necessariamente pela tomada do poder, né, a construção de um poder político revolucionário, ou seja, um contrapoder, né, que precisa se tornar Estado em algum momento e precisa dirigir a sociedade, né, para a gente não é legal a ideia de uma federação, né, não é legal a ideia de tendência. A gente precisa de um centralismo democrático que, né, organize isso nacionalmente, de forma, né, democrática interna, né, mas que trabalhe assim, né, de forma unificada a nível nacional para dirigir o movimento numa mesma direção, né, e não ficar tendo essas efemeridades regionais. Assim, né. Então, para tentar ilustrar um pouco nessa questão, apesar de, claro, ser muito mais complicada. Né. E Gil, né, se não for comentar nada disso, eu passo a próxima pergunta, né, que era como o Prestes visualizava as lutas por democracia, pelas reivindicações econômicas e sociais, né, na relação à luta pelo socialismo. O Prestes via uma inseparabilidade, né, entre as lutas políticas, as reivindicações econômicas e sociais na época da ditadura, né? Que na medida, né, que a luta, né, contra a ditadura, ela, pela restauração, né, de uma certa democracia burguesa ou democracia representativa e tal, fosse ser construída, era necessário, né, que aprofundar essa luta, né, e aprofundar mais no sentido de uma democracia substantiva, né, uma democracia que tivesse um conteúdo material e que garantisse direitos sociais, direitos trabalhistas, de moradia, de saúde, de educação e tal, que conseguisse impulsionar, né, as lutas por essas reivindicações, aliadas elas à luta contra a ditadura, né, à luta pelas liberdades democráticas. Também ele não separa, né, essa luta, essas lutas econômicas e sociais da luta política, mas também não separa da luta pelo socialismo, né, porque para o Prestes empurrar, né, derrotar a ditadura, ter uma derrubada da ditadura, em que se abre, né, uma porta para a constituição de um regime democrático, é preciso continuar essa luta no sentido de ir caminhar em direção ao socialismo, porque na medida em que a luta é feita, né, para se melhorar as condições de vida do povo, essa questão ela ilumina, né, os limites do capitalismo e como os problemas mais candentes, né, os problemas mais emergenciais do povo brasileiro não são possíveis de se resolver dentro do capitalismo. E que o capitalismo também, no Brasil, tem um caráter dependente, né, ultra-reacionário. E aí tem uma rápida citação, né, que o Prestes argumenta o seguinte: e é por isso que a luta atual pela derrota da ditadura e a conquista das liberdades democráticas é inseparável da luta por esse tipo de poder que, pelo seu próprio caráter, representará um passo considerável no caminho da revolução socialista no Brasil. Veja a luta pela democracia em nossa terra como parte integrante da luta pelo socialismo. É no processo de mobilização pela conquista de objetivos democráticos parciais, incluindo as reivindicações não apenas políticas, mas também econômicas e sociais, que as massas tomam consciência dos limites do capitalismo e da necessidade de avançar para formas cada vez mais envolvidas de democracia, inclusive para a realização da Revolução Socialista. Seguindo adiante, né, o Prestes, depois iluminado, né, pela sua reflexão estratégica e pelo resultado, né, da sua autocrítica, ele também menciona, né, qual que deveria ser a política de alianças que os comunistas deveriam exercitar, né, naquele período. Henrique, qual que é a elaboração do Prestes nesse sentido? É, bom, aí, né, tem as questões conjunturais do período, né, que era aquela abertura, né, gradual da ditadura, né, que o Prestes vai denunciar, né, quando logo em seguida, né, um pouco alguns anos mais para frente, né, mas já tinha, né, um clima, né, de confrontação cada vez mais crescente com a ditadura, e o Prestes, né, era muito lúcido, né, em saber, né, que a gente deveria ter alianças muito amplas, né, naquele momento especificamente, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca, né, e acho que isso é um princípio bastante geral, né, tem uma firmeza nos princípios, né, muito grande, para a gente não se confundir com nossos aliados, né. Então, nesse sentido que o Prestes fala da questão dos comunistas devem ser os campeões da unidade, né, porque ele sabia que, para as classes dominantes, né, os comunistas são melhores isolados, né, porque quando a gente está isolado, a gente fica inofensivo, né, não consegue exercer, né, a nossa característica definidora, né, de ser fração mais resoluta, né, da classe trabalhadora, né? Então a gente precisa estar ligado às massas, né? E se as massas naquele momento ainda não estão plenamente convencidas das nossas posições, né, e estão com outras posições, a gente também tem que saber conversar com elas, dialogar, né, se aproximar, fazer alianças, né, sem que a gente se confunda com nossos princípios, né? Então, sei lá, tipo, nesses últimos anos aí cheio de contrarreformas e tal, eu tenho certeza, né, que aquelas forças, força sindical, né, da central lá do Paulino da força, né, não é nossa amiga, né, ela tá ligada, né, ao bloco de força dominante, mas por qualquer razão, sei lá, se eles, em alguma das lutas ali, eles tiverem a fim de lutar junto com a gente, né, contra alguma das contrarreformas, né, a gente não vai sectarizar, né, e, ah, não, vocês não vão lutar junto com a gente, a gente, né, tudo bem, vamos lutar junto, mas a gente não vai, né, aderir às suas posições em outras coisas, né, acho que é essa delimitação que o Prestes fala que é muito importante, né. Então, naquela conjuntura, ele falava isso, né? Não devemos, portanto, poupar esforços no sentido de aglutinar as mais amplas forças sociais e políticas, mesmo aquelas mais vacilantes e que sabemos que nos abandonarão em etapas ulteriores da luta. Então, né, indo mais para o final, pergunto, né? O Prestes, né, acaba saindo do PCB em seguida, né? Mas ele não fundou nenhum partido, né? Comenta aí pra gente por que, né, que o Prestes acabou não fundando nenhum partido, né, que essa costumava ser a prática, né, de outros dirigentes, né, nos últimos períodos, né, tu rompe com o partido e tu já junta, né, teus chegados ali e funda outro partido, né, teve vários, assim, né, e como que se dá a construção de um partido revolucionário pro Prestes, né, qual que deve ser o papel que desempenha um grupo dirigente, né, de um partido? Pois é, né? Tem aquela clássica entrevista do Prestes, né, que pergunta para ele, ele não formou um partido, né? E aí ele pergunta quem é que vai ser o secretário-geral desse partido. Aí a pessoa que perguntou responde, se você, né, Prestes? E ele fala, mas eu tô com 80 anos, e a gente precisa formar mais gente, né? Essa é a grande questão que o Prestes elabora, né, na sua visão, né? Era necessário, antes de formar um partido revolucionário, constituir um núcleo dirigente que iria, né, iria atrair, né, para a política correta, né, lideranças da classe trabalhadora, liderança das massas, dos sindicatos, né? Esse núcleo dirigente tem que ser um núcleo profundamente conhecedor do marxismo, profundamente convicto da luta revolucionária, profundamente convicto do socialismo, precisa ter coesão, né, política e ideológica, e a partir desse núcleo é possível constituir um partido verdadeiramente revolucionário, partido de novo tipo, né, um partido que consegue romper, né, com todos os constrangimentos ideológicos e políticos e democratismos baratos aí da ideologia burguesa, e consegue se constituir como esse instrumento, né, instrumento e também dirigente, né, da classe trabalhadora em direção ao socialismo. É só com esse primeiro passo que é possível se dar, né, a construção do partido. E tem várias, né, aí mitos de pessoas que falam, que o Prestes entrou no PDT. PDT é o baralho, né? Prestes foi considerado presidente de honra do PDT, apoiou o Brizola, né, na sua eleição, mas não, nunca foi um militante do PDT. E isso foi uma luta que o Prestes desencadeou até o final da sua vida, né? Buscando, né, tentando estimular, né, que funcionários do Brasil fossem estudar o marxismo, fossem se engajar nas lutas do povo e que fossem preparando, né, o terreno para se construir esse partido revolucionário, né, que, cujos os dirigentes estão imersos, né, na teoria, né, do proletariado, na análise da realidade brasileira, né, e que também fosse fundado, né, já tendo uma estratégia corrigida, tendo uma estratégia adequada para a situação brasileira, que não era um país semifeudal, né, que não era um país onde é possível constituir um capitalismo autônomo, um capitalismo independente. Enfim, tem toda a carta, né, leva a essa conclusão de que era necessário, né, restabelecer esse grupo dirigente. Né, e o Prestes vai falar isso em várias entrevistas, né, sobre a sua visão, né, e o tempo que ele passou na União Soviética, que ele teve a oportunidade também de estudar muito marxismo, estudar bastante história da Revolução Russa, chegou, né, a essa conclusão. Não, acho que só para fechar, né, como isso também casa muito, né, com o pensamento do Gramsci, né, quando ele também discute aquela questão, né, sobre fazendo comparação entre os diferentes tipos de quadros dentro de partido, né, e os postos no exército, né, quando ele fala, né, dos soldados e dos capitães, né, que às vezes é mais fácil, é mais difícil, né, com muitos soldados tu conseguir organizar, né, um oficialato ali, né, os capitães, do que o contrário, né, quando tem, né, um corpo de oficiais coeso, né, bem organizado, recrutar, né, e arregimentar, né, um exército é muito mais fácil, né, porque tem, né, um corpo dirigente, né, que consegue fazer essa organização, né, e trazendo isso para a situação, né, do marxismo, né, tá dizendo isso, né, que, ó, tem que tá junto das massas, profundamente enraizado delas, mas o Prestes fala isso, né, que o partido tem que ser construído de cima para baixo, né, no sentido, nesse sentido bem preciso assim, né, não é no sentido autoritário, né, no sentido de que precisa ter um núcleo dirigente, né, com todas as características que o Gil falou, né, de muito bem esclarecido, e esse núcleo dirigente consiga irradiar suas posições, né, para a classe trabalhadora e a partir disso, né, recrutar suas melhores lideranças, né, ter uma boa política de quadros, né, que consiga formar elas em diversos níveis, né? E aí sim estruturar um partido, né? Então acho que isso mostra, né, como o Prestes, apesar de nunca ter sido, né, o maior intelectual, né, alguém dedicado à teoria, né, mas sempre teve muito conectado, né, com o pensamento marxista, toda a tradição, né, que a gente produziu, né? E acho que esse final da vida dele mostra muito essa clareza que ele tinha, né, da necessidade de organizar o partido com, né, com muita qualidade. Então é isso, gente. Eu acho que é episódio muito proveitoso para a gente comemorar o nível do Prestes. Era chamado de velho, mas era muito mais jovem que seus contemporâneos. Como diz o camarada Geraldo Barbosa, não é velho, né? Só jovem há mais tempo. A gente conclui, então, esse episódio. Fique ligado aí para os nossos próximos episódios. Fique ligado no nosso site, nossas atualizações, nossas notas políticas. Textos que estão saindo, né? Tem volta e meia aí, tem questões bastante interessantes sendo compartilhadas e também indica, né, a bastante ênfase a que assistam, né, o curso A História dos Comunistas Brasileiros, está no nosso canal no YouTube do A Coluna, que foi concluído, né, no dezembro do ano passado. Foi um curso aí que foi realizado aí em torno de 3 meses. Dividido em 5 aulas e que toca em várias dessas questões que a gente trabalhou aqui, só que com gente muito mais preparada para debater, né? Com a Anitta, com Paulo Pinheiro Machado, com Breno Altman, Gustavo Rolim, com o Geraldo Barbosa, trazendo esse debate de forma muito mais detalhada, dividido de forma cronológica, né? É nóis, galera. Valeu pela atenção. Falou, gente. Então, até a próxima.